vida eterna. Devo sofrer em nosso lugar. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Jesus disse: sou o caminho e a verdade e a vida, e só nele que podemos encontrar a salvação. Jesus disse: sou o caminho e a verdade e a vida, e só nele que podemos encontrar a salvação. Sangue lá na cruz, foi nela que meus pecados ficaram. Agora eu estou vivendo em sua luz. Jesus sofreu em nosso lugar. Ele nos amou e se entregou por nós. Jesus disse: sou o caminho e a verdade e a vida, e só nele que podemos encontrar a salvação.